Assim, quem vai por esse caminho logo encontra o fim. Pobre sem profissão, nada custa, custa um montão. Fecharam as portas pra mim, roubar é minha profissão. Queria até ter um carro tunado, estilo esporte, pra conseguir um daqueles, só sendo um patrão dos fortes. Ou conseguir um canal numa agência bancária, ou sequestrar um playboy, filho de uma mãe milionária. Pensar honesto não dá, nunca deu e nunca dará. Se quem governa o país também aprendeu a roubar. Eu roubo a mão armada, eles roubam no caô. Me chamam de bandidão, chamam eles de doutor. Eu queria mudar, eu queria mudar, eu queria mudar, eu queria mudar. O meu mundo me ensinou a ser assim, fazer a correria, os cana vinha atrás de mim. Aprendi a ser esperto, aprendi a meter fita no meio da malandragem, solto fumaça. Cresci numa quebrada onde não pode dar mole, onde amigo e confiança com certeza não há. Eu queria mudar, eu queria mudar, eu queria mudar.